não. Vamos tocar, depois a gente conversa. Tá com o pau, maestro? Vamos embora, menino! Hoje eu trouxe 4 litros, viu, gente? Pra gente tomar. Tá só no primeiro. Vamos tomar seu negócio mesmo? E toda vez que você me disser eu vou responder só oi, com meu peito gritando te amo, te amo, te amo. Vai, maestro! Carte logo ao vivo, menino. Bora, bora, que tá só começando. Tamo de bugica, CDs. Tamo junto, papai. Vamos no clima. Entre ser só seu amigo e não ser nada, eu prefiro ser nada. Eu trouxe 4 litros de pitu pra gente tomar hoje, pai. Me falar. Dia 26 de junho, Forró do Bosque. Encarte logo, pai. Se prepara que vai ser bom demais. Vamos nessa, neguinho, tamo junto, Forró do Bosque. Quem sabe canta, solta a voz aí, minha gente, vamos. E se um dia você me chamar pra conversar debaixo de uma árvore e confessar que se apaixonou por alguém? Eita, nós! É esse dia aí, justamente esse dia, que eu não quero que aconteça. Se for só amizade, esqueça. Vamos cantar, minha gente, solta a voz aí, mano! E tu? Que você me disser, oi, eu vou responder só oi, com meu peito gritando te amo, te amo, te amo. E toda vez que você me disser, ó, Thiagão. Forró do Boss, que estourou, menino. Portal do La Rocha. E se um dia você me chamar pra conversar debaixo de uma árvore e confessar que se